papo, eu sou preto de alma branca. Meu sangue é vermelho, minha alma é negra. Ah, para com esse papo, que eu sou preto de alma branca. Meu sangue é vermelho, minha alma é negra. Eu sou um cara maneiro, duro com dinheiro, eu curto o ano inteiro. Eu sou aquele cara super maneiro, duro com dinheiro, eu curto o ano inteiro. Então vai, vai, vai, vai, vai, vai tomar na praia, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai tomar na praia, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai tomar na praia. Toma no Flamengo, Copacabana e Leblon, toma no Ipanema e a tela no fundão. Vai, vai, vai, vai, vai tomar na praia, vai, vai, vai, vai, vai tomar na praia. Não é um plano na copa pra me refrescar. É. Amenizando, mostrando a natureza. É gostosa, né? Tá nessa maresia, né? Muito bom. Faz bem a saúde. Pessoal da aeróbica, né? Fazendo uma ginástica de manhã. Os velhinhos correndo. Fica muito bom isso. Isso é um ar. Isso é um rio. Rio bonito. Rio muito lindo. Rio de Janeiro. A coisa linda. É, como disse meu compadre Beruá, isso aqui é lindo. É, muito lindo. Vai ter a Santos também, né?